eventos. Candidatos e partidos devem comunicar à polícia com 24 horas de antecedência sobre atos de propaganda eleitoral, enquanto carreatas e eventos que envolvam custos devem ser informados à Justiça Eleitoral. Isso aí é concernente a carreatas e também eventos. Bom, fachadas de prédios, candidaturas, partidos, federações e coligações podem utilizar a fachada dos prédios para divulgar nomes e números dos concorrentes. Na parte externa da sede do Comitê Central, os textos não podem ultrapassar 4 metros quadrados. É o que deixa bem claro aqui. E nos demais comitês de campanha, a divulgação dos dados da candidatura deve observar o limite de 0,5 metro quadrado, tá? É aquilo que é permitido dentro dali. Show, mísseis e brindes. Artistas podem se apresentar em eventos de arrecadação, mas não em showmícios, tá? Não em showmícios, não pode, já está proibido há algum tempo. O uso não autorizado de obras artísticas em jingle é vedado, tá? Então, não é permitido. A gente tem um artista, pega aquilo ali, faz uma simulação, ou pega a mesma letra, e essa coisa toda, né? A gente sabe muito bem que isso é permitido, porque isso viola, né, os direitos aí da autoria, né, daquele que é dono daquela obra, daquela letra, daquela, enfim, são aí permitidos, exceto aqueles que criam sua própria autoria, que são chamados jingle de campanha, que é fundamental para identificar uma campanha, identificar o próprio candidato, tá? A distribuição de brindes e cestas básicas para eleitores e eleitoras é proibida, mas camisas para cabos eleitorais são permitidas, sem propaganda explícita, ou seja, propaganda clara, tá? Bem, atos de divulgação. A vinculação de propaganda em bens públicos, ela é proibida, com exceção para bandeiras e adesivos em veículos. Material de campanha não pode ser derramado em locais de votação. E a propaganda não pode conter preconceito ou incitar a violência. Atos de divulgação não devem deturbar ou perturbar o sossego público, tá? Então, são alguns pontos importantes que eu estou trazendo para você, para que fiquem atentos, tanto as coligações, os candidatos, candidatas, para seguir ao que diz a nossa legislação eleitoral. Até porque, se não seguir, forem denunciados, comprovados o ato de ilegalidade, fugindo do parâmetro do que diz exatamente as regras eleitorais, poderão ter consequências graves. Em alguns casos a gente vê impugnação de candidatura, tem que responder judicialmente, pagamento de multa e uma série de outras consequências. E isso não é bom, né? Jogar o jogo político, tem um jogo, o jogo sério, o jogo honesto, né? E jogar ali dentro daquilo que lhe é permitido mesmo. É para isso que a gente tem as leis, é para isso que tem as regras, é para isso que tem a legislação. Bem, as eleições 2024, cidadão pode denunciar infratores, infratores, ou seja, políticos que infringem a lei? Claro. Ó, qualquer cidadão, mas é qualquer cidadão mesmo, poderá apresentar à Justiça Eleitoral notícias de infrações eleitorais relacionadas à propaganda eleitoral irregular. Inclusive, o aplicativo Pardal, ele foi disponibilizado de forma gratuita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nas lojas virtuais, o Google Play, o Play Store, você pode aí, que você consegue facilmente. Desde ontem, está liberado o aplicativo Pardal, tá? É para quê? Para o cidadão ter esse aplicativo e ter a condição de fiscalizar e denunciar, né? O informante deve acessar o Pardal e proceder ao login pelas suas credenciais do aplicativo e-título ou do portal gov.br. São maneiras para você ter aí a possibilidade de baixar este aplicativo. Além disso, para encaminhar e a evidência da irregularidade, é preciso informar obrigatoriamente o próprio nome e CPF e apresentar elementos que indiquem a existência do fato noticiado, tais como vídeos, fotos ou áudios, né? Isso é uma maneira, você encontrando ali, né, algo errado daquele candidato, né, ali que está fazendo algo fora da lei, você pode gravar ali, você pode ver a foto, você pode ver a vídeo, tá? A Justiça Eleitoral garante, inclusive, a confidencialidade da identidade do denunciante, ou seja, a Justiça Eleitoral deixa em sigilo aquele que está ajudando o processo eleitoral. Sua identidade é guardada em sigilo, tá? Isso aí é algo garantido ao cidadão. Antes do preenchimento, será preciso conferir no aplicativo as orientações sobre o que é permitido ou proibido em matéria de propaganda eleitoral, para evitar comunicações incorretas ou infundadas. Após o registro, o denunciante, ele receberá o número de protocolo para acompanhamento da demanda. De acordo com a portaria do Tribunal Superior Eleitoral, de número 662/2024, que dispõe sobre o uso do pardal, caso a comunicação não se relacione com o aplicativo, o usuário pode acessar o sistema de alerta de desinformação eleitoral ou a página do Ministério Público Eleitoral, responsável pelo recebimento de denúncias de crime ou ilícitos que afetem a disputa eleitoral. Bem, tudo isso aí para que você cidadã, seja diretamente também uma peça fundamental para a participação direta dentro do processo eleitoral. Tudo isso é preciso ser seguido, sim. É uma regra, né? Essas regras faz com que a disputa eleitoral ela seja mais justa, que a disputa eleitoral tenha sobretudo também a ética, a responsabilidade, seja qual for a federação, seja qual for a coligação, seja qual for os candidatos. O jogo ele tem que ser bem jogado, mas com responsabilidade. Vamos lá, eu tenho uma opinião muito própria de que se passar em relação, né? Até porque, volto a afirmar algumas vezes que já afirmei aqui, na condição de profissional da comunicação, profissional de tantos anos, já tive presente em tantas, estarei mais uma vez esse ano como profissional, nunca estive como nenhum nenhuma candidatura, nunca coloquei, não quero meu nome sendo colocado à apreciação da população na condição de um candidato a vereador ou qualquer outro cargo público, né? Mas na função de comunicador, na função de profissional dessa atividade, sempre estive presente. Então, sei que de lá para cá muitas coisas mudaram, até porque mudou também o mundo, né? O mundo mudou. Hoje a gente vive o mundo da tecnologia. Hoje a gente vive esse mundo mais moderno, bom de um lado e preocupante do outro lado. Preocupação muito maior também, já que a gente fala da questão sucessão municipal política, porque as coisas ficaram muito mais ríspida em relação ao processo eleitoral, principalmente com esse mecanismo hoje virtual. Aí está a grande preocupação da Justiça Eleitoral, de buscar um controle, uma maior fiscalização, para que o parâmetro de igualdade seja justo, não injusto, né? De alguns grupos que têm a facilidade do comando dessas redes sociais, e a gente sabe que isso acontece no mundo inteiro, e outros nem tanto têm esse poder, ou esse controle, ou comando, para disseminação daquilo que é tão pretendido no pleito eleitoral, sem se falar daquelas intenções tão negativas que eu citei aqui, que é determinadamente proibido pela Justiça Eleitoral, que é a maneira buscada para enganar o eleitor, através de quê? Das deepfakes. Então, é um risco muito grande, que em todo o processo eleitoral, infelizmente, agora com essa modernidade, tem acontecido. Mas assim, gente, sejamos responsáveis, porque eu penso assim, o candidato que quer chegar a governar o seu município, tem que chegar já por meio da verdade. É? E qual é a verdade? É essa, sendo muito transparente com o seu eleitor. É isso que precisamos, que a classe política debata os seus projetos. Eles vão estar concorrendo junto com seus oponentes, seus adversários políticos. E para derrotar os seus adversários, junto à camada do eleitorado brasileiro, deveria ser com propostas, com ideias, com programa de governo. E a sociedade, o eleitor, analisar qual a melhor proposta. Era para ser assim. Outrora era assim. A maneira de falar, tempos passados. O eleitor, ele se convencia mais por tal proposta. Ele se convencia mais ali por aquilo que estava sendo apresentado. Hoje não, é? Hoje tem muitos que vão aí por aquela vibe. É por quem denuncia sem prova, acusa sem prova, não é isso? E acaba sendo convencido também por esse viés das redes sociais, que mente demais. Então o eleitor precisa se policiar nesse sentido, tomar cuidado nesse sentido aí. Aí está a importância que entra aqui os debates, as entrevistas, por meio dos veículos mais seguros. Aquele que você está vendo em tempo real, que ali estão os verdadeiros candidatos e que eles estão debatendo se vão mentir, se a sua fala vai mentir ou não, é uma outra história que lhe cabe como análise. Mas ele está ali falando aquilo que ele pensa, aquilo que ele age, aquilo que ele acha. Então os debates no rádio é importante, na televisão, a propaganda eleitoral gratuita, que aliás é gratuita, já diz isso, é? Os radiodifusores não recebem nada. Eles já recebem partidos e coligações e candidatos que a população paga por esses fundos eleitorais. É fundão disso, que é em torno de bilhões, para fomentar exatamente os partidos com recursos para essas campanhas eleitorais, que é outro assunto que já debatemos e não vale nem mais a pena debater aqui agora. Mas enfim, a propaganda no rádio sempre foi e sempre será muito importante, onde cada candidato tem o seu tempo da propaganda eleitoral, uns com tempo maior, outros com tempo maior, porque isso é feito de forma muito matemática, junto aos TRS e ao Tribunal Superior Eleitoral, quem tem mais, porque tem um número maior da coalizão política, ou seja, um número maior de partidos que se aliaram, né? E aí o tempo é maior e outros são menores, mas é tempo fundamental. É para que os candidatos se apresentem por meio da propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto também na TV, tá? Então, é preciso que a sociedade esteja, repito, atenta. Atenta ao que, seu Fábio Márcio? Aos projetos. Atenta ao que, Fábio Márcio? Ao que está sendo apresentado por cada um desses candidatos, não é? Que estão aí, já começaram desde ontem a se apresentarem, né? Oficialmente. Porque apresentados já foram, mas agora é oficialmente. É com as candidaturas já homologadas, registro já tudo definido e com direito de fazer aí a sua propaganda eleitoral. Que tenhamos a verdadeira festa da democracia, sem a violência, sem o ranço, né? É que a sociedade também faça com que os políticos respeitem o próprio eleitor. O nosso comportamento é preponderante nesse sentido aí, enquanto cidadão, independente da sua classe social, viu? Independente da sua classe social. Mas você tem que impor. Outro dia eu até disse, nós não podemos ser apenas figurante. Não. Vamos ser protagonista da cena política. O eleitor não pode ser um figurante, não. E os protagonistas são os políticos. O papel tem que ser invertido. A sociedade que tem que protagonizar o eleitor, porque é por meio deles, da sociedade, do eleitor, é quem escolhe os governantes. Então quem tem que aparecer mais na cena é o eleitor. O que é que o eleitor tem que fazer? Sim, por que não? É sua mobilização e as ruas, é acompanhar os seus candidatos pelos comícios, natural, carreatas, natural. Então, mas na hora você usar o seu poder, não só individual, mas coletivo, você pode usar. Inclusive depois do final do processo eleitoral, quando a gente chegar aqui a saber quem ganhou e quem perdeu, e quando aqueles tomarem posse para assumir, é hora da sociedade dizer: agora é nossa vez. Ajudamos a colocar você no poder, seja na Câmara, seja numa prefeitura, agora você vai ter 4 anos e nós vamos ser o protagonista para cobrar de você. Cobrar saúde, educação, saneamento, o social, o esporte, o lazer, a segurança e por aí vai. É assim o processo que é dado como direito a qualquer um cidadão brasileiro, tá? Então, repito, que os candidatos tomem as suas devidas responsabilidades, seus devidos cuidados, que a gente tenha uma política mais responsável, que seja verdadeiramente de debate, coisa que não está acontecendo, inclusive, nos grandes centros. Eu tenho acompanhado, por exemplo, alguns debates de candidatos. Ah, teve um que deu até uma cabeçada no outro, na TV. Ah, meu, pelo amor de Deus. A gente tá querendo ver um candidato ou o candidato dentro do ringue para brigar? Pelo amor de Deus. Acho que você já viu nas redes sociais aí, né? Acho que foi até no Rio Grande do Sul, se não me engano. Ah, tem candidatos em São Paulo que foi pro debate acusar sem prova nenhuma. Só, o cara não apresentou nenhum projeto propositivo para o estado. Sabe o que foi que o cara apresentou? Só denúncias sem provas ao seu adversário político. Denúncia não, acusações sem prova ao seu adversário político. Mas aí vem em seguida uma pesquisa logo depois do debate e a queda foi significativa nos números. É? Tem alguns até que gostam da provocação, entra nesse clima, porque estão dentro de uma bolha e eles sabem como manipular e as redes sociais ajudam isso. Mas enfim, não é a melhor forma para se fazer uma campanha, para se ouvir um bom debate. Eu estou falando de um bom debate, né? Então, são conselhos que a gente, por lidar também na área, a gente acaba dando. Mas isso é para o bem, né? De uma política, de uma campanha mais saudável. De uma campanha que traga dividendos, resultados, progresso para a nossa população. O que queremos aqui, todo e qualquer cidadão brasileiro deveria pensar assim, é candidatos com proposta. São candidatos ou candidatas que tenham na sua mão o seu planejamento, seu programa do governo, que apresentem para a nossa sociedade, para o eleitor. Não queremos aqui candidatos brigões, com xingamento, com acusações. Não queremos estar ouvindo isso. Eu não quero ir aqui acompanhar um debate, um ringue. Eu quero um debate propositivo. Tem proposta aí, irmão? Tem, minha amiga? Tem, meu amigo? Eu quero ouvir. Qual é a sua proposta? O que você pretende sendo eleito? É assim. Deveria ser assim, né? Tinha que ser assim. Mas vamos lá. Então, boa sorte para todo e qualquer candidato aí, candidatas que estão na disputa, em qualquer que seja a região aqui, tá certo? Campanha eleitoral, para encerrar aqui, começou ontem e já tá valendo tudo. Em Jacobina já começou a inauguração de comércio, inauguração de comitês, outras regiões também, outras já estão marcadas, mas já começaram as suas carreatas com a mobilização dos seus candidatos, seguidores, simpatizantes, eleitores, enfim, movimento completo durante todo esse período das nossas eleições municipais, que aliás, né, antigamente era 90 dias. Era, irmão, 90 dias era algo muito cansativo. Era 90 dias direto de campanha, agora, bastante resumido, apenas 45 dias, que tá de bom tamanho, né? É o tempo suficiente para os candidatos se apresentarem aí, os candidatos percorrerem as suas regiões, com as suas visitas, com suas apresentações, reuniões, seus comícios, para que o eleitor tome conhecimento. Mas antigamente não, era um tempão muito maior. Era meses e meses, dentro da corrida eleitoral. Bem, agora 9h50 na Bahia, hein? Já tem gente aqui no meio, já tem gente participando aqui. Valor, você é algo particular, né? Falo com você daqui a pouco, hein? Minha mana Cíntia tá na sintonia aqui, ó. Lá na terra do Abarcaxê. Olha o Bambam já mandando um áudio aqui, né, Bambam? Um abraço pra você, viu? Aqui tá a Sandra. Bom dia, Fábio, já tô ligado aqui, hein? Manda um alô pra mim. Aqui tá meu amigo... Quem é aqui? Ah, o Wellington, né? Oi, Fábio, bom dia, eu sou o Wellington. Bom sábado para todo mundo, é isso aí. Aqui a campanha eleitoral em todo o Brasil seja uma campanha sem violência, sem guerra. Seja uma campanha de proposta, você tá certo. É isso, irmão. A campanha eleitoral tinha que ser sempre assim, né? Campanha de propostas, tá? Bem, vamos lá. Agora na Bahia, 9:51. 9:51, mudando a chave aqui, mudando de assunto, né? Trazendo outras informações. E essa até boa, porque, ó, a nossa Bahia, o nosso estado, garante o primeiro lugar e é eleito o estado mais visitado do Brasil. Isso quem tá dizendo aqui não sou eu, é o IBGE. Olha só, pesquisa mensal de serviço, divulgada esta semana, acho que foi na quarta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indica que a Bahia lidera o setor turístico no Brasil, ao comparar o período de junho de 2023 e 2024, onde o Brasil recebeu um aumento de 3,9% na área de turismo. O relatório sugere um crescimento de 19,2% na Bahia, concedendo a maior porcentagem entre os estados e consolidando uma média nacional de aproximadamente 5 vezes maior, tá? O IBGE alerta que estamos no caminho certo, colocamos a Bahia em primeiro lugar no turismo e temos a responsabilidade de manter essa posição, avançando com resultados ainda melhor. O governo do estado lidera esse processo em parceria com os outros agentes que atuam no setor para a geração de mais emprego e negócios em território baiano. Comemorar é sempre fundamental. O encarregamento também, né? Pela Secretaria de Turismo do estado. Gente, olha, a Bahia sempre foi um estado bastante procurado por vários e vários e vários turistas de todas as partes do mundo. É um local aprazivo, é um local fantástico e paradisíaco, com locais sensacionais. O nosso estado foi um estado abençoado por Deus. Um estado aí que, se vai para a capital, você ali está exatamente no centro mais turístico do Brasil, até porque tudo se iniciou, tudo começou por ali. Que praias sensacionais, locais fantásticos que podem ser visitados, inclusive por aqueles que sonham o dia conhecer. A gente tem aqui estrangeiro demais, aliás, muitos que vieram e não quiseram voltar mais, hein? E quando tem que voltar para ser obrigado, já sonha novamente retornar para um local tão gostoso que é o nosso estado da Bahia. O nosso interior, o interior do estado, que não faltam, são locais também sensacionais, locais fantásticos que fomenta cada vez mais o nosso turismo. Então, o estado da Bahia ganha com isso. A nossa região aqui, por exemplo, é uma região bastante visitada. É uma região que as pessoas, quando chegam aqui, se encantam. A gente tira pro Jacobina, tira aqui pro Miguel Comum, tira pro Morro do Chapéu. Eu tô falando em torno dessa região do Pemão da Chapada. Olha que região agradável para todos aqueles que visitam. Então, o turismo sempre foi e continua sendo muito mais ainda um forte no dividendo econômico, na probabilidade de emprego, geração de renda, fomento econômico. Olha a Bahia onde está, nesse destaque aí. Destaque importante, hein? É um dos mais visitados no Brasil. Está aqui, o primeiro é garantido, a Bahia garante o primeiro lugar e é eleita o estado mais visitado do Brasil. É o que está apontando aqui o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Que os nossos governantes preparem sempre bem mais o nosso estado, e aí tem que ter preparado em todos os setores, que garante a responsabilidade, claro, né? Ou que dê essa garantia à sociedade por meio das suas gestões públicas, né? Com o estado com avanços, né? Um estado com a possibilidade de mais crescimento, crescimento local, econômico, social, cultural, para que o cidadão que aqui venha e queira voltar sempre. E deixe aqui, portanto, a sua participação do crescimento da economia aqui no nosso estado da Bahia. Aí tem alguns lá da região, tem até uma pequena classe política que sempre fala mal da região nordestina, né? Mas ela está aí mostrando o seu ponto forte também, que sempre teve, em todos os aspectos. É preciso melhorar de região para região? Sim, isso é possível via a política pública. Mas está aqui, quer ver um exemplo? A Bahia está aqui com esse registro de primeiro lugar tá certo? Na Opções do Turismo, mas está aqui também que o IBGE trouxe um número sensacional para o nosso estado da Bahia, inclusive comemorado pelo governador Gerônimo Rodrigues, que diz o seguinte, ó, eu vou até abrir aspas para o que foi dito por ele. Após divulgação do IDEB, tá? Olha o que disse aqui o Gerônimo Rodrigues, ó. Abro aspas, vamos continuar trabalhando para a Bahia evoluir cada vez mais. Educação é prioridade máxima do governo do estado. Temos que estar de mãos dadas com as famílias, estudantes, professores e todos os profissionais que fazem o dia a dia da educação pública da Bahia, assim como as prefeituras e secretarias municipais de educação. A afirmação é do governador Gerônimo Rodrigues, comentando a evolução da Bahia no IDEB pelo terceiro ano consecutivo. O estado saiu da 22ª para a 18ª posição nacional. O caminho é longo e ainda tem muita coisa a ser feita, com muito trabalho. Vamos chegar lá. É o futuro sendo construído agora, é o que declarou Gerônimo. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação confirmam que a Bahia avançou no índice de desenvolvimento da educação básica, que mede o desempenho dos estudantes em exames de larga escala. Em 2023, a Bahia registrou o índice de 3,7, enquanto em 2021 foi de 3,5. E em 2019, alcançou 3,2 com relação ao desempenho dos colégios de ensino médio e estadual. Então, maravilha, porque a educação é o pilar. A educação é o pilar de uma sociedade. É o que forma o cidadão, transforma a nossa sociedade. Imagine você aí, um país sem proporcionar a educação para a sociedade. Não havia civilização, né? Se ela acontece é por meio da educação. Então ela é um poder base para se construir uma sociedade mais justa, com mais oportunidades, com igualdade, direito de igualdade. Porque se o cidadão tem um nível acadêmico, né? Um poder muito grande de educação, porque conseguiram lutar e chegaram lá. E aqueles que não têm? Ele terá dificuldade, como sempre, isso é natural. Isso é o óbvio, né? Dificuldade no mercado de trabalho, dificuldade com a sua vida social, sua vida financeira, econômica, em todos os aspectos. Então, se a gente entrega, inclusive por meio das escolas públicas, educação pública, qualidade, e proporciona cada vez mais essa geração o direito dela estudar, dela se educar, ter uma formação profissional e educacional, aí o que é que acontece? É um país com mais justiça, com mais igualdade, pé de igualdade. Isso é bom para o país, é bom para toda a sociedade. Então, gente, investir em educação é prioridade. É prioridade. Fala nisso aqui, ó. 100 escolas do país, eu tô falando de 100, viu? Escola do país, com maior desempenho nos anos iniciais, sabe onde é que são? Numa região que é muito criticada, repito, por uma minoria de uma classe política, mas está aqui na região Nordeste. 100 escolas públicas do país com melhor desempenho educacional nos anos iniciais do ensino fundamental de primeiro a quinto ano são todas do Nordeste. O Ceará concentra o maior número da unidade que lidera o Índice de Desenvolvimento Educação Básica, principal indicador de qualidade da educação do Brasil. Eu trago daqui a pouco esse número para você. Eu preciso dar uma pausa, né? Tomar um cafezinho, molhar a palavra. Já tem um quê aqui? Há 50 minutos aqui sem parar, né? Nossa senhora, não é isso, Jânio? 50 minutos sem parar. Mas o velhinho do cabelo branco aqui aguenta, tranquilo. Eu vou até programar um pouco mais curto hoje aqui, viu? Peça até aí, viu, Jair? Se preparar, o conto aqui de uma obrigatoriedade que tenho antes do horário das 11 horas, tá? Mas enfim, eu dou uma pausa aqui para o nosso intervalo, tá certo? Intervalo das 10 horas. E te volta daqui a pouco, liberando você também. Se mandou um áudio, manda aí. Mandou outra mensagem, não mandou, mande. Fica à vontade que dá tempo pra gente se falar por aqui, viu? Intervalo e a gente volta já já. Beijando de aniversário do Mix Mateus. Tem muito preço baixo pra você e pro seu negócio. É pra sair comprando barato, porque aqui todo mundo economiza. Minuto do Agro. 15 produtores rurais atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial, a ATEG do Senar Bahia, conquistaram 25 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 12 de bronze na 7ª edição do Prêmio Queijo Brasil, o principal concurso nacional de mestres queijeiros. No ranking geral, a Bahia ficou na 6ª posição entre os estados com o maior número de medalhas. E você, produtor rural da agricultura, pecuária e também da agroindústria, pode contar com o apoio do Senar Bahia para potencializar a produção e o lucro da sua atividade. O sistema Fiber Senar Sindicatos oferece acompanhamento gratuito através da ATEG. Procure o Sindicato dos Produtores Rurais da sua região ou seja atendido pelo WhatsApp da FAEB no número 719-9959-4796. Vou repetir, 719-9959-4796. Café Bonito. O delicioso café da manhã é no Café Bonito. Cuscuz temperado, cuscuz com carne, com frango, tapioca, recheadas com frango, queijo, presunto, variados tipos de salgados, acompanhado com sucos da fruta. Servimos também almoço de segunda a sexta-feira. Sábados, aquele delicioso mocotó, feijoada, sarapatel, buchada. Venha saborear a deliciosa comida caseira de Jacobina. No Café Bonito, Avenida Francisco Rocha Pires, 148, próximo ao Saque. Telefone 749-8146-1247. Direção Fátima e Bibia. Bedeu Pré-Moldados, temos blocos estruturais, calhas, blocos cerâmica, cimento, areia, barro, brita, lajes, pré-moldado, cimento, meio fio, você também encontra tubulação hidráulica e a parte elétrica e muito mais. Bedeu Pré-Moldados, estamos localizados na Lagoa do Peixe, Estrada do Pau Ferro, Jacobina, Bahia. Telefone 74-999-010841 ou 75-999-000885. Agosto Lilás é o mês dedicado à conscientização e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Uma iniciativa que reforça a importância do respeito, da igualdade e da proteção. Juntos, podemos criar uma sociedade mais justa e segura, onde todas tenham voz e oportunidades. Conhece alguém que está passando por essa situação ou você está sofrendo violência? Não espere. Ligue para o 180. Toda mulher merece viver sem medo e a gente se junta a essa causa por você. Jacobina Mineração Pan American Silver Brasil. Responsabilidade e compromisso com a vida. FM, a rádio de Jacobina, que ouve você e todos escutam. Voltamos a apresentar, Balanço da Notícia.